Forma-se agora a Rede Esculachou de Transmissão. Esculachou e você, vá se fuder. 1, 2, 3, 4. A partir de agora, simplesmente o podcast mais idiota de todo o Brasil. Ladies and gentlemen, este é o Esculachou. Senhoras e senhores, estamos chegando, chegando para mais uma edição do Esculachou. É a décima edição, edição número 10, o Esculachou é 10, o Esculachou é maravilha, senhoras e senhores, é um programa maravilha, maravilha. Muito bem, sejam bem-vindos, Esculachou, transmitindo aqui o seu podcast semanal para vocês, não é? É? Todas as semanas ao vivo, tirando essa semana que deu problema, deu zica lá no negócio, né? E infelizmente a gente não conseguiu transmitir ao vivo, mas... Bom, sejam muito bem-vindos, eu sou Marcos Monges e aqui comigo... Abner Rodrigues, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite, Marcos, boa noite aos ouvintes aí que não estão podendo acompanhar ao vivo, mas vão acompanhar através das nossas rádios parceiras. Exatamente. E também, ou então através da nossa página do Esculachou. Exatamente, esculachou.com.br, você acessa lá, acompanha. Mandar um grande abraço para as nossas rádios parceiras, lógico, sempre aí colaborando, retransmitindo o Esculachou, o que torna o Esculachou praticamente um dos podcasts mais retransmitidos do Brasil. É verdade. Ninguém ouve, mas é retransmitido pra caramba. Então é sensacional, um programa maravilhoso. Bom, vamos aqui seguindo esse programa. Muita gente ouvindo sem querer, né? Muita gente ouvindo sem querer. Você vai estar lá de boa ouvindo as rádios, não pediu pra ouvir essa badarosca, mas tá ouvindo. E nessa edição, já que a gente tá no final de ano, né? Como a gente já tinha dito na edição passada, aquele clima de retrospectiva, nós vamos relembrar alguns clássicos do Esculachou, como o momento do esporte, né, com o nosso querido Milton Never. A gente vai também relembrar duas figuras muito queridas do nosso programa da primeira fase, né, do Esculachou, o desastrólogo João Dudu e as simpatias do pai charuto de Xoxóce aqui nesse programa. Saudades desses dois. Esses dois são sensacionais, mas não é só de piada velha, de quadro antigo que a gente vai viver hoje, não. A gente tem as notícias mais bizarras da semana, é lógico, e também trotes inéditos e exclusivos pra vocês. Então se liga aí. E também o Escola News. É o Escola News. As notícias da semana é o quê? É o Escola News. É isso mesmo. É um programa maravilha começando agora. Bom, e pra começar bem aqui esse negócio, vamos começar com trote, já que a gente tá no final de ano, Abner, vamos fazer a festa, vamos organizar uma festa, vamos comprar salgadinho? Bora comprar salgadinho. Agora mesmo. A história adoro é o seguinte, salgadinho. Aqui, a salgadinho é muito bom, salgadinho, lua vai iluminar os pensamentos dela e tal. A Rose e o Rubemar estão trabalhando com salgados, então... Vamos ligar aqui, atenção, produção, telefone, vamos ver o que rola aqui com a Rose e com o Rubemar. Opa. Isso, tira a trilha. Agora, chamando o Esculachou, liga a Rose e o Rubemar, salgadinho. Alô, por favor, é a Rose ou o Rubemar? Só um momento. Tá ok. A Rose é pra Rubemar. Alô? Alô, quem fala? Rose. Ô, Rose, tudo bem? Aqui é Rolinei, eu vi seu anúncio sobre kit festa, né? Salgadinho, doce. Você faz sob encomenda, né? Isso. Então, eu tava dando uma olhada aqui no seu anúncio, é o seguinte, eu preciso fazer uma festa agora, é pro meu irmão, ele vai fazer aniversário agora no dia 14, e aí ele vai fazer a festa dia 15, lá no colégio, tal, ele chamou os colegas, vai ser bastante gente. Ah, sim. Então eu preciso de um pedido até um pouquinho grande, você tem como fazer? Sim. Ah, então tá, deixa eu te perguntar. 14, no caso, seria pra segunda-feira, pra... É pra domingo. Não, 14. Ah, no, de 15, domingo. É, o aniversário dele é dia 14, mas a festa vai ser dia 15. Vai ser domingo às 4 horas da tarde. Às 16, isso. Isso. É, deixa eu te perguntar. O salgado... É porque eu vi aqui, você tem uns pacotes, né, de kit festa e tal. Só que, por exemplo, bolo eu não vou precisar, tal, doce vai ser em outra quantidade. Tem como a gente fazer por quantidade, aí você me faz um orçamento? Isso, eu ia falar isso agora. Ah, quantas não. Pessoas, em média? Ai, olha, Rose, eu acho que numa média... Eu não tenho certeza, mas vai variar entre 400 a 600. Ai, bastante. Porque vai o pessoal do... ele chamou o pessoal do colégio todo, né? Ele deixou no mural lá, que acabou as aulas ali na semana passada. Então, ele já deixou avisado pro pessoal e o pessoal vai voltar na escola, tá no dia 15, né? Ah, sim. Entendeu? Então, No caso, 600 pessoas, de 400 a 600. É, mais ou menos isso daí. Ótimo. Vamos calcular 600, porque festa sempre vai mais um, né? É, não, aí leva um amigo, né? Leva alguém, né? Que a gente então, nem conhece. Então, pelo não, calculam 600, né? Tá certo, exatamente. É, então, vamos fazer o seguinte, salgadinhos, você tem do quê? Ah, eu tenho... Você quer que eu mande pra você a listagem do que eu tenho? Porque eu também tenho canapé, tem bastante coisa. Assim, mas... Não, é que eu já queria ver, assim, uma coisa assim mais rápida pra já deixar, pelo menos, agilizado o orçamento. É, vamos fazer assim, dos fritos, o que que você tem? Coxinha, bolinha, risole, presunto, queijo, tem bastante opção. O risole, você tem só de presunto e queijo... tem de presunto e queijo, tem de carne. Ah, legal. Não, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos já ir marcando. Dos fritos, é o seguinte, deixa eu ver. Dos fritos, sem coxinha. Deixa eu ver. O risole, você falou que você tem de carne, né? Seria o risole de carne. Uhum. É, e o pastelzinho também de presunto e coisa, presunto e mussarela. Ah, sim. Não, tá. Mas assim, isso no caso faz um outro formato, só pra não confundir, né? Porque sim. Ah, não, então beleza. Então sem risole de carne e sem risole de queijo e presunto também. Se dá pra diferenciar, sem... É, eu vou ver se eu faço algum corte diferente, assim, pra diferenciar na hora. Certo. Carne sem de presunto e queijo, né? Isso. Bom, deixa eu ver, quibe. Tem bolinha de queijo também. Não, é que como já pegou o risole, né? Não, sem bolinha de queijo. Vamos colocar aqui. Ótimo, bolinha de queijo é muito bom. É bom, né? É, todo mundo gosta. Sim. Deixa eu te perguntar, quibe? Você tem quibe? Olha, deixa eu só perguntar pra minha esposa aqui rapidinho. Tá ok. Tá bom? Só um minuto. Tá ok. Vai contando com a Rose aí, gente. Vocês estão ouvindo aí. Muito importante esse pedido pra nossa festa. É, até agora, recapitulando, enquanto ela não vem, sem coxinha... Sem risole de queijo e presunto, sem risole de carne e sem bolinha de queijo, certo? Vamos continuar o pedido, peraí. Oh, será que ela morreu, bicho? Depois de uma noite tão tranquila... Faço kibe também. Ah, legal. Então, sem kibe também, tá? Okay. Esse dos fritos, do você tem assado também, salgadinho assado, tipo esfirrinha, essas coisas? Olha, igual eu falo, o salgado quem entende bem é meu esposo aqui, aí negócio de doce aí a gente volta a falar, tá bom? Tá, você pode passar pra ele? Vou passar, que fica mais fácil, tá bom? Beleza, tá bom, obrigado. Opa, quem tá falando? É o Rubemar, tudo bem? Nossa. Ô, Rubemar, tudo bem? É, Rolinei aqui que tô falando. É, deixa eu te perguntar, tava falando com sua esposa, eu tô querendo fazer um orçamento. É uma festinha grande até, rapaz. Como eu tava calculando com ela, vai ser acho que numa média de 600 pessoas. Vai ser ali no... Não sei se você conhece o Colégio Opção. Eu já ouvi falar já, ali do... Ali na Rua Jacinto. Que fica próximo de uma como é o nome? É do Anel Viário ali? Isso mesmo, tem acesso ali já pra... Então, deixa eu te falar, você só tem salgado frito, cara, ou você tem assado também? Então, o salgado assado eu trabalho com empadinha, né? Empadinha, esfirra, né? Esfirrinha. Legal. Esfirra, mas a esfirra fechadinha, né? Isso. Ah, certo. Então, que você tem de esfirra? Você tem só carne? Oi? Não, então, de esfirra dá pra fazer de carne, de frango. Tá, então, né? Então sem esfirra de frango... Sem esfirra de frango, deixa eu só anotar aqui. Sim. Os outros já estão anotados também, né? Ah, sim, ela anotou. Ah, não, não, depois a gente até repassa, relaxa. Você passou o e-mail, né? Oi? Não, eu não passei e-mail. Eu vi o anúncio, na verdade, aqui na internet, né? E aí, porque eu sou de São Paulo, meu irmão que mora aqui, né? E ele, eu tô vindo pra cá por causa do aniversário dele e tal. E aí eu já tô ajudando ele a correr atrás das coisas, porque ele deixou tudo pra última hora, né, cara? Aí é fogo. Eu sei como é que é. Assim, você pode passar o seu e-mail. E aí a gente pode estar mandando pra você. O que você pediu, eu mando pra você. Não, tá, mas eu já tô terminando praticamente aqui, olha só. Oi? Pra quando que seria? Seria pro dia 15, domingo. Agora, às 4 da tarde, que vai começar lá a festa, né? Certo. Então, mas agora, só pra gente concluir aqui, que eu só preciso mais uns assados aqui. Bom, esfirra, sem esfirra de frango, né? A empadinha, você tem de palmito, cara? Então, eu posso estar fazendo pra você. Porque não tem muita saída, né? Então, assim, certo. A gente. É que o pessoal aqui gosta bastante. Tá, mas então você marca então sem empadinha de palmito, tá? Sem empadinha de palmito. Certo. Bom, e de salgado praticamente é isso. Agora o resto seria mais doce e tal. Se você puder passar pra Rose, desculpa ficar nesse vai e volta, mas ela falou que o doce é com ela e o salgado é com você, né? Isso. Ah, então eu vou passar pra ela aqui, mas eu já anotei já o que você tá querendo, né? Que é sem fio de frango e empadinhas de palmito, né? Isso mesmo. Aí eu vou passar pra ela aqui, que ela é a chocolateira aqui. Ah, que bom, beleza, cara. Ok? Beleza, obrigado. Ok. Obrigado eu, que é isso. Oi? Oi, Rose. Então, agora vamos pros doces, finalmente. Deixa eu te perguntar, então. Você tem, dos doces, você tem os tradicionais, né? Beijinho, brigadeiro, essas coisas, né? Isso, maracujazinho, moranguinho, limãozinho. Maracujazinho. Pera, esses eu não conheço. Como que é esse maracujazinho, limãozinho? Como que é? É a mesma coisa do brigadeiro, só que é com... maracujá é uma delícia. Nossa, eu não comi nunca assim. Desse daí não. Esse daí é interessante não, então. É novidade minha mesmo. Eu sou por isso que eu falei, arte de chocolate, de doce, assim, eu tenho, só em curso eu tenho um monte. Ah, que legal. Não, então peraí, então agora você se deu bem, ó. É sem maracujazinho, tá? Sem maracujazinho, sem limãozinho, você falou que tem de limão também, né? Tem de limão. Tá. Sem limãozinho. Isso. Sem brigadeiro e sem beijinho. A brigadeiro não pode faltar mesmo. Ah, não pode, não tem como, senão o pessoal me mata, que isso. Não é, brigadeiro é impossível, uma festa sem brigadeiro não é festa. Não, não tem como, né? Isso. Bom, então vamos recapitular aqui, deixa eu passar de novo aqui pra você, vamos ver se tá certo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. É sem coxinha, certo? Isso. Sem risole de presunto com queijo. Isso. Sem risole de carne. Isso. Sem bolinha de queijo. Sem quibe. Sem empadinha de palmito. Sem esfirra de frango. Sem maracujazinho. Sem limãozinho. Sem brigadeiro. Sem beijinho. Sem nada, porque eu vou fazer um churrasco que eu não quero mais, tá, Rose? Então. Tá, foi só pra tomar seu tempo aí. Tá bom? Entendi, não, mas muito obrigada. Tá bom, querida. Uma boa tarde pra você, tá? Mas é burra, viu? Vocês estão educadinhos. Espera que o Rubemar, eu acho que ele ainda vai sacar o telefone de lá. Cadê o Rubemar? Rubemar. Au! Costene da soy, costene da soy. É. Rubemar. É, muito bem, é o... Rubemar, meu Deus do céu, cara. Já são. Não, você vê que a mulher ainda no final, ela tipo... É, eu não entendi, mas tudo bem e tal, muito obrigada. Vai entender esse povo é mais maluco do que nós, bicho. Toma cachaça, você me ligou? Oi, aonde? Eu recebi a notificação agora de uma ligação que você me fez há mais de uma hora atrás. Meu Deus do céu, eu não, cara, eu não. Bom, vamos ao que interessa, vamos às notícias aqui. Cadê a vinheta desse negócio? Peraí. Escula News. Agora sim, que bom. Bom, então o negócio é o seguinte, Escula News com uma trilha diferente, que aquela trilha de notícia tava sacaneando e a nossa voz tava sumindo no fundo. Melhor uma trilha circense. É melhor, é porque é só palhaçada nessas notícias aqui da semana. Olha só, olha o que que aconteceu. Bom, vamos falar na verdade, esse Escula News aqui é uma notícia bizarra, mas ela não é aquela notícia bizarra da semana, tipo o nego que foi preso e tal. É a palhaçada que rolou aqui no Campeonato Brasileiro, né, Abner? Você acompanhou o Campeonato Brasileiro, todo mundo acompanhou, né? E aí, o que que acontece? Terminou o Campeonato Brasileiro com os quatro times rebaixados lá e tal, e aí parece que agora vai rolar um tapetão, né? Vai rolar um tapetão. A Portuguesa, parece que usou um jogador que estava suspenso no campeonato. Foi, na verdade, ele foi suspenso por duas partidas. Ah. Isso, se não me engano, o julgamento dele foi na sexta ou no sábado. No domingo ele entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo. Pelo amor. Ele já tinha cumprido apenas uma partida de suspensão. É, não, então aí tá errado. Então, né? Segundo as regras da CBF, a Portuguesa perderia o ponto do empate mais 3. Porra, bicho, é. Então, pela escalação irregular. Então, exatamente. No caso, o Fluminense ultrapassaria a Portuguesa. Sim, sim. Mas aí você vê, ó, a história toda. Tem esse negócio da Portuguesa. Aí tem um outro negócio do Flamengo, que parece que foi um jogador que foi suspenso na Copa do Brasil. Também ele não... o André Santos. Então, ele não cumpriu na Copa do Brasil a suspensão, então, pelo regulamento, a suspensão se transfere para o brasileiro, já que o Flamengo também está concorrendo. São campeonatos da mesma federação, exato, né? Organizados pela mesma... pela CBF, no caso. Exato. Então, o que que acontece? Aí, ele não cumpriu também a suspensão, então parece que o Flamengo também pode ser punido. Então, a situação fica assim. Mas o Flamengo não seria rebaixado com a alteração da pontuação. Pera, calma que tem a situação. Aí tem outra situação. O Vasco pediu pro STJD que impugnasse a partida, invalidasse a partida contra o Atlético, porque não tinha estrutura... porque não tinha não sei o quê, e no fim o STJD negou, né? Se o STJD não tivesse negado, provavelmente aí o Vasco não ia perder os pontos, né? Aliás, ia ganhar os pontos, tal, não sei o quê. O Flamengo cairia para 45, a Portuguesa cairia para 44, empurraria ali o Fluminense e o Vasco para cima, só que como o Vasco não conseguiu nada, empurra o Fluminense ainda. O Fluminense ainda tem chance de sair desse tapetão, que nem aconteceu. O Fluminense já conseguiu fugir uma vez da Série B. Ele escapou da Série C pra Série A, não foi? Foi, direto da Série C pra Copa João Avelange. Pelo amor de Deus, você vê aí, né? Então você já vai acompanhando, você aí, o que que... pode acontecer, né, nesse tapetão aí. É que nesse ano é como se fosse a Série B, né? Eles foi dividido em módulos, a Copa João Avelange. Sim. Módulo amarelo, roxo, cor-de-rosa. Sim, sim, sim, sim. E sim. Aí é o quadrangular final, os melhores colocados de cada divisão se enfrentavam num chaveamento de oitavas de final, quartas de final. Sim. No ano seguinte que voltou o brasileiro, Fluminense já foi pra Série A. Exatamente, maravilha. Permaneceu e acabou. E agora parece que o Fluminense vai levar um empurrãozinho e vai sair da zona de rebaixamento. Vamos acompanhar o que agora pode acontecer. A situação do Vasco. A situação do Vasco já é total. O Vasco falando, não, foram eles que começaram a bater. A gente falou, pô, os caras apanharam na arquibancada, apanharam em campo ainda. Não, é verdade, pô. Pelo amor de Deus. Foi realmente uma surra. Era melhor vocês falarem que pelo menos foram vocês batendo na arquibancada, porque no campo todo mundo já sabe que a surra quem levou foi você. Não, mas esse caso aí foi feito. Eu teve ex-vereador que tava no meio da briga lá, no meio da pancadaria também. Foi flagrado lá, não sei o quê. Então é uma história feia essa briga que teve aí. O Campeonato Brasileiro tá ficando feio, infelizmente. Nego depois reclama, por que que o Campeonato Brasileiro não tem o mesmo prestígio que tem a Liga Espanhola quando a gente vai ver na TV a cabo e não sei o que. Por que será, né, bicho? Por quê? Porque acontece uns negócios desses, né? E aí, nego, ainda vai me querer que tenha prestígio? Porra! Não tem condição. E olha o nível do futebol também, né? Não, é, não, não tá, não tá. Infelizmente não tá legal, a gente tem que reconhecer. Bom, é, Escola News, esse especial do esporte, né? Só pra deixar a galera a par, né, das coisas, porque é importante também a gente falar de esporte. Inclusive 2014 vem aí, esporte vai ser muito debatido nesse programa aqui. Bom, vamos continuando aqui o programa. Agora, é hora do quê? Agora... Eu tô chateado. Você tá chateado? Eu tô chateado. Por quê? Chateado por quê? Eu fui oferecer uma ajuda hoje. Ela foi recusada. Eu vi um anão, mas aqueles bem baixinho mesmo. Lá vem. Carregando uma TV de LCD de 40 polegadas. Caramba, bicho, bicho. Um pouco. Olhei pra ele de longe, eu vi ele do outro lado da rua. Eu gritei perguntando se ele queria uma ajuda. Sim. Você quer uma ajuda pra carregar essa TV? Ele virou pra mim e falou: cala a boca, palhaço, isso daqui é um iPhone. Mas, pelo amor de Deus. Ah, Rodrigues, olha só. Olha só, coitado do anão. Puro preconceito com o anão, olha. Olha, já que a gente tava falando de esporte, depois de uma piada maldita dessa daí que a gente acabou de ouvir, olha, vamos para o momento do esporte, um dos quadros que fez muito sucesso aqui no Musculação no decorrer de 2013, né, nos primeiros meses do projeto e tal. Momento do esporte para vocês aqui com o nosso querido Milton Never. Milton Never, ele que apresenta agora para vocês esse programa sensacional. Ouça! Momento do Esporte com Milton Never. Olha lá, gente, estamos de volta com mais informação do esporte. Vamos agora falar do São Paulo. O São Paulo ali chamou os 11 homens do Vasco pro pau, hein? Um oferecimento de Ola, Amizinha e Ué Ola. E o placar, olha, ali mostrou claramente o típico jogo são paulino, que botaram 5 contra apenas 1 do Vasco, hein? Ou seja, ao ver os jogadores do Vasco suados ali em campo, os Bambi já foi pro 5 contra 1, né? E falando nisso, vamos agora pro que fim levou. Vamos falar do grande Lalá, grande Lalá do União Cebolinha de Alalaquala. Ele jogou um bolão lá, mas hoje ele tá internado numa clínica, sabe por quê? Porque depois de ver a filha dele, a Lili, dando loló pro Lulu, o Lalá ficou lelé. E daqui a pouquinho a gente volta. Ah, que maravilha, esse é o Esculachão. Você sabe o que, que eu liguei os fatos agora? A gente tava falando da última derrota do Vasco, né? Sim. Foi de quanto? Foi de 5-1, né? A mesma que essa contra o São Paulo. Então, os caras tomaram 2-5-1 no brasileiro e não sabem por que foi rebaixado. É verdade, depois quer saber, né, cara? Eu vou te falar, bicho. Olha, vamos aos trotes aqui. Hora dos trotes, meu querido Abner Rodrigues, essa eu vou jogar nos seus peitos. Vendo peruca loira nova sem uso. O que eu estranhei aqui é o nome da véia que tá escrito aqui. O nome dela é Dorothy Cheirosa. Porra! Dorothy Cheirosa. Eu quero entender esse negócio, então agora... Será que pelo telefone dá pra sentir esse cheiro? Vamos descobrir agora se dá pra cheirar a véia, vamos. Ai, meu Deus, Dorothy Cheirosa. Você já pergunta, por que Dorothy Cheirosa? Cadê? Vamos lá. Alô. Alô, boa noite. Boa noite. Por favor, a Dorothy Cheirosa. Sou eu. Oi, tudo bom? Tudo. Eu vi a respeito da peruca que você está vendendo. Ah, sim, eu anunciei hoje. Bom, sim, e daí? Perfeito, eu tô precisando pra minha tia que tá fazendo quimioterapia. Ah, tá. E deixa eu te fazer uma pergunta, você tá cobrando quanto nessa peruca? É, eu tava pedindo 150, mas como é pra tua tia, eu faço por 100. Ah, perfeito, você faz por 100. Tá. Ela é de cabelos naturais? É quase natural, não é bem natural, mas se você olha assim, meu filho, não dá nem pra perceber. É mentira! Então, sabe, Eu comprei ela, né, porque eu tinha também, tava com um problema aí também. Aí usei ela também pouco tempo também. Ah, tá. Tava escrito ali que era sem uso. É sem uso. Eu quase nem usei nada. Entendi. Eu não me acostumei com a peruca, compraram pra mim. Eu experimentei, fiquei uns dois dias com ela, não me acostumei, guardei ela. Ah, entendi. E quem é essa pessoa que tá na foto com a peruca? Ah, é a minha neta. Ah, é a neta da senhora. É, minha neta. Eu mandei ela colocar pra tirar uma foto, né? Ah, entendi. É, porque tem a foto de uma pessoa com peruca e depois... É, tem duas fotos de uma moça com peruca. Isso, que é ela. E tem uma do pelinho curto, que sou eu, né? Isso, e tem uma foto de uma senhorinha de camiseta verde. Isso, regata verde. Sim. Ah, sim. Eu pensei que era o antes e o depois. Não. Não, não. Eu de cabelinho curto. Eu não sei nem por que saiu isso daí. É, não era nem pra ter saído a minha, era pra ter saído só a dela, mas daí não tive como tirar, falei, ah, vai assim mesmo. Ah, entendi. E por que Dorothy Cheirosa? É o sobrenome do meu pai. Cheirosa? É. Ah, entendi. Não, pensei que é porque a senhora caprichava no perfume. Não, eu gosto, e muito. Ah, pensei que era porque a senhora caprichava lá pros bailes da nostalgia. Não, eu gosto mesmo. Mas é que o sobrenome é esse mesmo. Ah, entendi. Então a senhora é cheirosa de natureza. De natureza. Bom, perfeito. Então a senhora tá pedindo 100... Não, eu tava pedindo... eu tinha posto 150, né? Mas como você tá falando que é pra tua tia, que ela tá fazendo quimioterapia e tal, eu te faço por 100. Faz por 100 reais? Qual é a região da senhora? Tucuna, onde eu moro. Ah, Rua Tucuna? É. Ah, sim, já passei por lá. E a forma de pagamento aí, no caso, é em dinheiro, né? É, em dinheiro, de preferência, né? Perfeito, 100 reais em dinheiro. A neta da senhora também é cheirosa? Não, minha neta não é cheirosa. Ela é cheirosa, mas não tem o sobrenome cheirosa. Ah, entendi. Eu queria dar um cheirinho nela também, se eu levasse essa peruca de brinde, que eu achei ela muito linda. Olha aí, rapaz, tô te achando. É, deixa eu falar isso pra ela, que ela vai morrer da risada. Quantos anos ela tem? 27. Olha, tá na idade boa. Tá. Nem me importa se ela é cheirosa, já que só a senhora é cheirosa, ela pode vir fedidinha mesmo, a gente dá um jeito. mas já tem dois filhos já. Ah, dois filhos? Ah, não tem problema, eu também já tenho duas, aí a gente já compra uma Kombi. Ela já tem dois meninos, um de 7 e um de 3. Tudo bem então eu passo aí no Tucu, né? Uepa! Tucuna. Ah, Tucuna. É, Tucuna. Tudo bem, então. Amanhã, pelo período da tarde, a senhora tá por aí? Tô sim. E a neta da senhora também? Jobson. Ah, Jobson. Então tá bom, Jobson. Eu tô por aqui, sim. Pode aparecer aqui. A neta da dona Cheirosa também vai se encontrar no local? É, eu não sei se ela vai estar, porque ela trabalha, né? Ah, entendi. Tudo bem, então. Tá bom, Jobson? Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã, Jobson. Tchau. Cheirosa. Horóscopo. Confira o seu signo. Presente agora para você que é de câncer. Enfrente os problemas de cara limpa, canceriano. Portanto, nada de maquiagem, tá? Nada da trinta. Presente agora para você que é de leão. Encare as dificuldades de frente. Bom, isso acaba sendo meio óbvio, até porque não dá para encarar nada de costas, né? Presente agora para você que é de virgem. É, a maré não está para peixe. Então, se você for uma piranha, aguarde a hora certa para aproveitar. Pai Charoto, temos um ouvinte que ele tá desconfiado que o filho seja gay. e ele não sabe o que fazer para descobrir a verdade. Tem alguma simpatia para isso, pai charuto? Molly, meu filho já era, né? Na verdade, agora eu acho que já é um pouco tarde. Se ele tá virando, ninguém vira assim aos pouquinhos, né? Já virou, vira homem, vira lobisomem, como já fala em Mato Grosso, né? Vamos tentar, então, uma simpatia, né? Que dizem que é infalível. Não sei se vai funcionar no caso de seu filho, mas em todo caso, vamos tentar, né? Vá no Jardim Zoológico, meia-noite de sexta-feira, certo? Então, de preferência aí numa sexta-feira 13, né? Se você vê aí no calendário, se dá pra você. Pega uma gaiola aí da ave mais rabuda que tiver, uma avestruz ou um pavão, não sei, você vai lá. Chega lá, tira uma pena do rabo desse bicho aí, grita bem rapidinho, três vezes, sai viado, sai viado, sai viado, certo? E aí você leva essa pena, dá essa pena pro seu filho e fala pra ele manter essa pena, guardar essa pena e cuidar bem dessa pena com carinho, certo? Por quê? Porque a gente tem sempre que se lembrar de uma máxima que é infalível. Quem tem pena do rabo nunca vira viado. Isso é ótimo! Um homem pega o telefone e liga desesperado. Socorro, socorro, minha sogra quer se suicidar, ela quer se atirar da janela. Tá, mas o senhor errou o número, aqui é da carpintaria. Eu sei, é que a janela não quer abrir. Escula News. É o Escula News chegando aqui, as notícias mais babacas da semana. Olha só, porque não é porque é Natal, o povo não deixa de ser bobo, não. Acontece coisas bizarras. Olha só, isso daqui é até consequência do funk ostentação, que eu tô vendo muito acontecer no Brasil. Olha só. Um americano de 19 anos foi preso pela polícia do condado de Palm Beach, na Flórida, e recebeu 142 acusações depois que fotos em seu perfil no Instagram mostravam o jovem com armas, drogas e joias roubadas. É, né, o cara... É aquele famoso caso. O cara vai lá, faz a tal da cena, né? Aí vai no Facebook, vai no Instagram e tira foto com os plaquê pra mostrar pra galera que é bandido e tal. Bicho, bandido que é bandido não fala que é bandido, né? A verdade é essa, pelo amor de Deus, né, cara? E aí, o que acontece com o jovem... O rapaz aí, o Dupree Johnson, que já era investigado por uma série de roubos a joalherias, facilitou o trabalho dos policiais ao postar em seu perfil, né, no Instagram, exibindo armas não registradas, drogas, além de correntes e diamantes sem procedência confirmada. Após a polícia conseguir informações sobre o paradeiro do Johnson, os policiais foram até a casa do homem e encontraram as armas, as drogas, as joias, incluindo relógio, colar, diamante, além de aparelhos eletrônicos também. É, bastante coisa aqui. Os oficiais afirmaram que conseguiram recuperar mais de R$577 mil em materiais roubados pelo cara aí. Ele acabou sendo detido por mais de 142 acusações, incluindo porte ilegal, munição, drogas, entre outros crimes. E olha, o cara era só tão trouxa que ele não vendia os bagulhos. Não vendia os bagulhos, cara. Não vendia. Ele guardava e tirava foto e aí, ó, você vê o que deu pro cara. Mais uma notícia aqui, olha só, um americano que se deu mal, prometeu pra mulher, né, prometeu uma promessa, né, se prometeu não, só vá, né, cara, se prometeu, só pode ser uma promessa, né. O americano Christopher Kelly foi condenado por um tribunal do estado da Georgia, nos Estados Unidos, a pagar quase R$130 mil pra ex-noiva por quebrar a promessa de que se casaria com ela. É, bicho, olha só, ele foi processado pela ex, a Melissa Cooper, e em 2004 ele deu um anel de R$11 mil, aliás, $11 mil pra ela e a pediu em casamento, né? Aquela coisa bonita, quer casar comigo, ela quero, só que eles acabaram terminando depois que ela descobriu que ele tava traindo, tá metendo uma gaia na mulher, né? E aí, então, ela achou que era legal entrar com uma ação contra o ex, acusando de fraude e de quebrar a promessa do casamento. É, você vê, na geração Lulu, é isso que tá acontecendo. A mulherada tanto falando aí de de liberação feminina, mas já faz tempo. Eu falo pra galera. Tá com o dedo solto, né? Eu solto a vinheta antes da hora. Tá com o dedo solto. Eu solto a vinheta antes da hora aqui nesse programa. Tá tudo maluco. Um homem de 34 anos, senhoras e senhores, isso é perigo. Você que vai, tá na rua aí, trabalha, precisa de banheiro público, às vezes, pra dar aquela aliviada, tem o terminal de ônibus, vai lá dar uma mijadinha, né? Tá não sei o quê. Um homem de 34 anos engana, certo? Ele não engana ninguém. O país é Gana, certo? Lá na África, Gana. Ele levou uma mordida de uma cobra, certo? No banheiro. Enquanto ele tava usando o banheiro, ele levou uma mordida de uma cobra na cobra. Porra! É, bicho, ele foi mordido no pênis, rapaz. É, cara. Uepa! Olha a situação do garoto aqui, o Quabena... Como que é o nome desse desgraçado? Como que é aqui? Vai, Galvão Bueno! É, alô, amigos, é o Quabena... Necrotério. É o Quabena... Ele disse que sentiu uma dor aguda no membro. Quando olhou pro vaso sanitário, ele disse ter ficado em choque ao ver uma grande... cobra preta. Que isso? Tinha espelho lá? Não é. Segundo... Era o Kid Bengala. Aí o rapaz pulou e gritou, cobra, cobra, cobra, provocando pânico em outras pessoas. E talvez excitação em algumas, né, também, né? Cobra, tal, no banheiro, é fogo. Segundo o rapaz, o incidente ocorreu por volta das 10 horas da manhã da última quarta-feira. Após o ataque, a vítima foi levada a um hospital local onde foi medicada. É, bom, você vê... Não dá nem pra você mijar em paz, mas a verdade é essa. Cuidado, entendeu? Cuide-se, meu amigo. Escola News. E, bom, o negócio é o seguinte. Mande seu recado pra gente. Não esqueça, mande seu recado através do e-mail podcast@esculashow.com.br. Você vai lá, manda o seu comentário, sei lá, deixa o seu recado aqui pra gente, certo? Ou senão você pode acessar o nosso site, esculashow.com.br, clica em contato e já tem lá o formulário pra você mandar o seu recado pra gente, certo? Vamos fazer agora uma coisa bacana, vamos pra trote de novo, vamos pra trote nesse negócio. Meu querido Abner Rodrigues, olha que legal, que bacana. Esse anúncio aqui, a Eva tá alugando uma casa no Rio Grande do Norte. Olha só que beleza. Não, eu vou ligar agora. Boazinha. Pra ela. Casinha. A casinha de Eva. Vamos ligar pra Eva e vamos ver. Aqui no esculashow.com.br. Alô? Alô, por favor, é a Eva? Pois não, quem deseja? A respeito do anúncio do apartamento em Lagoa Nova, né? Ah, sim. Quem que tá falando? É a Eva? Isso. Ô, Eva, então, meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta, adeus. Fugiremos nós dois na Arca de Noé. Uhum. Olha bem, meu amor, é o final da Odisseia Terrestre. Eu sou Adão e você será minha pequena Eva. O nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço de um instante, Eva. Me cobre com teu corpo e me dá a força para viver. Ouvindo. Ah, tá. Minha pequena Eva, o nosso amor na última astronave. Além do infinito, eu vou voar. Nossa, é mais boba do que eu, né? Sozinho com você. Eu ainda não tô entendendo nada, mas tudo bem. Você não conhece o Netinho, Eva? Netinho? É Netinho. De onde? O cantor? Quem é o cantor? Ah, sim. Então, minha pequena Eva, Eva... Sim, mas por que você tá cantando essa música? Não, na verdade, Eva, deixa eu te falar, eu peguei o seu telefone com um amigo meu, você não me conhece, entendeu? Eu já vi você, entendeu, por aí, e eu achei você uma mulher muito bonita, e eu pedi o seu telefone pra ligar pra você, sei lá, a gente conversar, se conhecer, quem sabe... Isso é uma piada, é um trote, não é uma pegadinha, alguma coisa assim? Que isso, Eva, você acha... Eu não vou perder o meu tempo agora, essas horas da noite, quase 9 da noite, pra ficar passando trote nas pessoas. Você não percebeu que eu quero você, Eva? Você tá Eu quero você. Eu te quero, Eva. Você tá falando de onde, hein? Ué, eu tô falando da minha casa, né? Tô de boa aqui. Sim, mas de que lugar do país? De que lugar? Não, de que lugar do país, não. Eu estou aqui. Isso. Eu estou aqui no Rio Grande do Norte. Ah, é? Em que local do Rio Grande do Norte? Pode saber? Eu tô em Natal. Eu cheguei em Natal faz pouco tempo, né? Eu sou executivo, sou de São Paulo, né? E eu tô morando faz pouco tempo aqui em Natal. Eu tô no centro aqui de Natal, né? Não sei se você conhece. Sim. Aqui a... Como que é o nome daqui da rua aqui? Eu sou meio novo aqui. É o a Coronel Bezerra, se não me engano. Coronel Bezerra? É a Coronel Bezerra. Que você se encontra? É, eu me encontro na Coronel Bezerra. Queria muito lhe e conhecer. E que bairro é? É Cidade Alta, né? Você tá perguntando pra mim se é Cidade Alta? Não. Eu estou lhe dizendo que é Cidade Alta, não é? Coronel Bezerra não é uma cidade sei. Alta. Não conheço essa rua. É perto do Sesc. Perto do Sesc. Eu moro aqui próximo do Sesc. Ah, tá. Mas assim, como você pegou esse meu número, por quê? Ah, porque eu tô apaixonado, Eva. Eu tô apaixonado, entendeu, por você e eu precisava falar com você. Nem me conhece, já tá assim? Não, é, eu sou muito fácil, né, Eva? Eu sou fácil. Ah, gente. Então desculpa, eu não gosto de fácil, não. Ah, não, mas que isso, mas eu sou bem de vida, Eva. Eu te falei, eu vim de São Paulo, sou rico, entendeu? Sim. Eu te dou uma vida mim, de sonho, Eva. Isso são coisas fúteis. Não, que isso, te levo pro paraíso, Eva. Ah, bom. Não, fala aí, qual é? Você já tomou água mineral, Eva? Já tomou água mineral? Você conhece água mineral, Eva, de garrafinha? Ela é potável? Já tomou? Eu posso lhe proporcionar isso. Já comeu pão, Eva? Eu posso desligar o telefone pra não ser mal educada e desligar na sua casa? Não, mas que isso? Eu tô falando numa boa com você, meu amor. Meu amor, olha só. Hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Alô. Oi. É, por que você não mostrou o número? Não mostrou o número? É. Ah, o número que você tá ligando. Ah, não. Na verdade é porque eu tô ligando do computador, né? Então ele não tem um número, né? É aí que tá o problema. É, o Skype, é? Você conhece bem as coisas, hein, Eva? Você tá esperta, hein, Eva? Você não é tão boba quanto eu pensava. Ah, você achava que eu era boba? Ah, eu achava que você era boba, né? Achava que você era babão, né? Eu acho que muita gente acha que eu sou boba, sabe? Muita gente, mas... Eva? Não, peraí. Muita gente como? Sim. Não, mas às vezes você tá também exagerando, Eva, né? Muita gente. Todo mundo. Tem gente que fala pra você se é boba? Não, né? Aposto que não. Não, não precisa falar, mas só pelo jeito assim que olha, eu sei que algumas pessoas acham. Não, mas não liga, não fica ligando também porque pro jeito. Não, que eu os não outros... ligo porque os outros acham, não, entendeu? É por isso que eu ainda tô ouvindo você. Não, então, eu te digo, olha, sempre, você lembre-se disso, olha, eu não ligo pro que os outros falam, entendeu? Me arrependo só do que não fiz. Nesses casos de amor, o coração é quem diz. Eu aceito todas as suas crises e finjo que acredito no que você diz. Pois quando a gente ama, eu sou o homem mais feliz. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. Mas você tem certeza que tá ligando de Natal? Olha, eu tô ligando de Natal, até porque hoje é dia 11 já, entendeu? Então eu tenho que ligar de Natal, porque de Ano Novo eu vou estar de viagem. Entendeu? Então, infelizmente, eu já não vou poder ligar de Ano Novo. Mas de Natal, eu sempre ligo, né? Natal, Rio Grande do Norte. Ah, Natal, Rio Grande do Norte. Desculpe, eu confundi. É que eu sou bobo, entendeu? Mas não. De Natal, eu não tô ligando, não. Deu pra reparar no meu sotaque civilizado, não é? Ei, você tá me zoando mesmo, né? Ah, não, pera. Olha, querida, a gente tá no telefone há mais de 8 minutos. Você só tá reparando nisso agora? Não, claro que não. Ah, então desde a primeira vez que você ligou, que você começou a falar, é porque eu não sou tão mal educada a ponto de desligar na cara uma pessoa, e até porque eu nem lhe conheço. Agora, eu quero só que você acredite que eu só estou demorando no telefone com você porque eu estou no meio da rua, Estou caminhando, estou no telefone. É, e tá se sentindo sozinha. Pera, pera. Então vamos corrigir a informação. Você só não desligou porque você está na rua se sentindo sozinha e eu estou lhe entretendo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Olha, esse sorrisinho não mente, Eva. Esse sorrisinho não me engana, você tá gostando. Você gostou que eu liguei pra você? Será que eu vou aparecer em alguma pegadinha aí na TV, hein? Na TV? Eu acho que vai. Você não tá vendo a câmera? Aí olha pra direita, Eva. Como é? Olha pra sua direita, Eva. Para onde você tá. Para onde você tá agora, ela descobriu, gente. Gente, Eva, olha pra sua direita agora, Eva. Sim, olhei, daí. Você tá vendo? Você tá vendo essa van prateada de filme preto? Como é? Você tá vendo essa van prateada, todo com vidro preto filmado aí à sua direita, Eva? Eita, Lele, você tá que tá, hein? Você tá vendo? Você tá vendo ou não tá vendo? Acho que ela não tá vendo. Tem uma van aqui, tá aqui a reportagem todinha aqui perto de mim. Exatamente, é pra aparecer, pra você aparecer no nosso programa, sabe qual que é? Não. Globo Rural. Globo Rural, você vai fazer parte comigo, é? Aí eu vou. O quê, então? Eu sou o reprodutor. Eu sou o reprodutor, né? Sim, um touro garrote, forte, bonito. Você é uma das minhas vítimas, né? Ah, tá. Então faz o seguinte, vai procurar Jesus. Jesus não. Eu tenho certeza que você não fica desocupado. Jesus não. Você não fala disso. Porque a sua mente vai preencher de coisas boas. Eva, peraí. Coisas saudáveis. Pera, Eva. Pera. Não vamos misturar Jesus na conversa. Jesus não tem nada a ver. Vamos sim. Porque você não estava misturando o Globo Rural? O Globo Rural tem o que que tem a ver Globo Rural com Jesus? O que que Jesus tem a ver com o Globo Rural, minha querida Eva? O nosso amor na última astronave. O que que tem a ver Jesus com o Globo Rural? Ela quer fazer você trocar Globo pela Record. Com isso. Não, olha. Coisa ridícula é essa? Não, você tá se tornando ridículo, sabia? Estou me tornando... Ó, deixa eu só dizer aqui uma coisa. Diga. Você é uma voz tão bonita. Uma pessoa assim, uma voz de locutor, sabe? Um cara que eu não conheço, mas tem tudo pra se dar bem na vida. Aí fica passando trote pra uma pessoa, pra mim. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que quem deu meu número a você, ou se você pegou através de sei lá o quê, você se enganou, viu? Eu não tenho esse tempo pra ficar jogando conversa fora, não. Não, você não tem, não. A gente tá 13 minutos no telefone e você não tem tempo. O quê? É. A gente tá 13 minutos no telefone e você não tem tempo, Eva. Ô, Eva. Eva, fala logo. Eva, viu, Eva, Eva, fala logo o que você me quer. Eita! Fala logo. Se você fosse o último homem no mundo, eu acho que eu ainda ia morrer solteira, viu? Olha, mas você já não falou que gostou da minha voz de locutora? Sim, não é isso, não é tudo não, meu filho. É, exatamente, não é tudo isso, é só o começo, Eva. Você não sabe o que eu tenho aqui pra você, Eva. Isso é só o começo. A voz é só o começo de tudo. Você tem que ver o badalalo, viu? Ei, dá licença. Boa noite pra você. Não, Eva, pera. Boa noite pra você. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Deixa, peraí. Pera. Boa noite, calma. Viu? Calma, Eva. Calma. Se eu não... Peste, não. Não, calma. Alô? Olha... ressaltar aqui duas coisas. Primeiro, duas coisas importantes a gente ressaltar aqui no Escola Show. Pra quem virar depois no YouTube lá e falar, ah não, isso daí é um trote preconceituoso, é não, tá? É, Marquinhos aqui é de Pernambuco, tá? É um grande abraço pra todo o Nordeste e Norte do Brasil. Minha terrinha lá de cima. Não tem preconceito, é só brincadeira, tá gente? E segundo... É bom a gente lançar um novo bordão, né, Abner? Não sei o que, qualquer coisa. Não, agora você vem falar com um papo desse pra uma pessoa, pra mim. É. Isso daí. Se referir em terceira pessoa, depois logo em seguida, em primeira. Sensacional. Grande Eva, grande Eva. Representou bem o Pelé. Representou. Por quê? Se refere em terceira pessoa, depois fala de si como ela mesma, entendeu? Ah, tá, agora entendi. Duas loiras conversam no mercado. Ai, menina, me conta, verdade que assaltaram sua casa no começo do ano? Ai, é verdade, olha, mas eu não deixei barato, não. Eu ainda zoei com bandido. Ai, não acredito, jura? Mas como assim? O que, que você falou? Ah, ele chegou lá, né, arrombou a porta, falou: é um assalto, todo mundo pro chão. Nossa, foi aquela coisa horrível, né? Todo mundo se jogando e tal. Eu virei, fiquei de pé. Aí ele virou e falou assim: ô, loira, você não vai pro chão, não? E o que você fez? É, eu virei e falei assim: eu não, minha mãe sempre me falou que eu não sou todo mundo. Ai, a gente riu muito naquele dia. Levei 2 tiros. Mais uma rodada de notícia pra galera. Muito bem, as notícias mais malucas da semana que vem chegando aqui no Escola Show. Olha, é só coisa maluca, é só coisa biruta, é só coisa legal. Você vai ouvindo aí, meu amigo, um ladrão que roubou um banco. Ele roubou um banco, conseguiu roubar o banco, fugiu, né? Só que ele foi preso depois de usar uma tática de fuga que não deu muito certo. Vamos ver aqui. Na cidade de Orlando, na Flórida, um senhor de 50 anos, olha o vovô ligeiro, foi preso após... 60? Não, 50. Já pode ser vovô. Ser vovô. Ele foi preso após assaltar um banco e tentar fugir pegando um ônibus. Olha que beleza. De acordo com o escritório do xerife do condado de Orlando, o Timothy Jones entrou em um banco e, alegando que estava armado, obrigou o gerente a entregar uma quantia em dinheiro não divulgada. Testemunhas contaram que, após o assalto, Jones foi até um posto de gasolina e trocou de roupa. Em seguida, como se nada tivesse acontecido, um americano foi até um ponto de ônibus próximo para esperar o coletivo. No entanto, foi reconhecido pelos policiais. O Timothy foi detido e todo o dinheiro roubado foi recuperado, graças a Deus, desse ladrão burro, né? O cara acabou de roubar um banco e não tem dinheiro para um táxi. Não, como que pode um negócio desse, cara? Bom, mais uma notícia aqui, um carteiro indiano que foi inocentado depois de, olha, responder por um processo longo, hein? O processo dele é longo, olha só. Esse carteiro, ele foi acusado de roubar menos de $1 em 1984, certo? Aí ele foi inocentado por um tribunal do estado de Uttar Pradesh, na Índia, depois de quase 350 audiências e mais de 29 anos. Caraca! Pois é, ele foi agora que ele foi finalmente inocentado. Na época, o Umakant Mishra foi suspenso do trabalho depois de ser acusado de fraude, quando menos de $1 desapareceu do seu posto dos Correios. Ele disse que a batalha para limpar o seu nome o reduziu à penúria e sua família só não morreu de fome por conta da ajuda dos seus parentes. Os problemas do rapaz começaram em 23 de julho de 1984, quando ele trabalhava em um posto dos Correios em Kanpur. Na época, ele chegou a ser preso e só foi solto depois de pagar uma fiança. Só que depois, o seu calvário, né, só foi terminado depois de 348 audiências. E a imprensa indiana caiu a pau em cima disso daí. Mas conta uma coisa pra mim. Olha, bicho... Fala. A família teve dinheiro pra pagar a fiança, ele não teve esse menos de $1 pra repor? Não, você vê como que é o sistema da justiça lá, né? E mesmo que ele quisesse repor, eu acho que no mínimo ele ia precisar de umas 249 audiências também. Bom, mais uma, esse daqui é um sacana. Esse daqui, atenção você que aluga seu apartamento, né? Depois que os caras devolvem o apartamento pra você... vai lá e troca a fechadura, porque um britânico de 28 anos foi multado em 385 libras, quase R$1.400, por quebrar uma cama durante uma noite de sexo selvagem em seu ex-apartamento em Liverpool, na Inglaterra. Segundo as autoridades, o apartamento estava para alugar, mas o Adam Disney ainda tinha as chaves, pegou uma garotinha, uma cocota, e aí levou para a cama. Durante o ato sexual... o casal quebrou a cama, rasgou as cortinas e ainda quebrou o vidro de uma janela. Pô, não, agora eu quero entender como é que o cara no ato sexual me faz um negócio desse. Isso aí não é sexo selvagem, é masoquismo. Não, porque quebrar uma cama, tudo bem, a gente pode entender, principalmente nós que... já é quebrei duas. Não, nós que é gordinho é horrível, né? É incrível. Agora, se rasgar a cortina, vai, passa. Mas quebrar uma vidraça? Não rasgar a cortina, não entendi o motivo. Não, às vezes, sei lá, foi apoiar assim na parede e tal, né? E deve tava puxando, não sei. Eu não tava. Eu tava com a unha grande, deu uma desfiada, é, né? E aí, o que que acontece? O barulho do ato, né? Os vizinhos estranharam, né? Porque, pô, o apartamento vazio pra alugar, começou a ouvir o barulho aí do casal fazendo ato, chamou a polícia. E o rapaz aí, o Adam Disney, de 28 anos, acabou sendo preso. Você vê aí que beleza. Pra que levar a garota? Não. Vai pro motel, rapaz. Não vai fazer um negócio desse, cara. É impressionante, senhoras e senhores, as notícias aqui do Escula News pra vocês. Escula News. Bom, agora seguindo aqui nossa linha de quadros maravilhosos, vamos aqui que a gente ainda tem tempo, né? Inclusive, porque o programa, como a gente vai editando na hora, sempre acaba sobrando um tempo, a pauta dá errado. Vamos aos quadros que não deram certo nesse programa sensacional. Bora! Escula Show apresenta quadros que não deram certo. Posso até me empanturrar de couve, de carne empanada e aipim. Posso bater um prato de purê, mas quando o gás escapar você vai ver que esse é o peido mais forte que eu já dei. Eu já comi muita batata doce e um repolho roxo eu já comi. E eu já tô de olho no patê, e quando eu peidar você vai ver, tapar o seu nariz pra não morrer. Eu vou peidar embaixo do seu edredom, mas você vai ouvir o som e esse cheiro de coisa podre. Eu vou peidar bem debaixo do seu colchão pra você ter intoxicação. Horóscopo. Confira o seu signo. Presença agora para você que é de Libra. Enquanto você fica seguindo aí a filosofia do Luan Santana. E eu vou estar te esperando, nem que já esteja velhinha gaga. Seu ex está seguindo a filosofia do Leonardo. A fila anda. Então pare de chorar e vá à caça. Previsões agora para você que é de virgem. Deve se dedicar mais aos estudos. Assim que sabe, você aprende a escrever antes de postar no Facebook. Que preto é esse, ô calunga? Que chegou agora, calunga? Agora, pai charuto, uma simpatia pra afastar pessoas invejosas. Olha, a melhor simpatia, a que dá mais retorno, segundo o pessoal que vem fazer consulta comigo, é a simpatia da cebola roxa, que é tiro e queda. Você vai fazer assim, você pega uma cebola roxa, corta ela... Não, para! Cebola é foda! Isso é preconceito com meu sotaque. Cebola! Você vai fazer assim, você pega uma cebola roxa e corta ela em cruz. Aí você abre essa cruz e dentro da cebola você coloca 7 dentes de alho, certo? Aí você enrola essa cebola num pano preto, você vai fechar também com 7 nós. Aí você deixa uma semana inteira, você deixa lá na geladeira assim, toda encoisada, né? Ou seja, 7 dias, né? Que você vai vendo aí o número cabalístico 7. Aí você chama a pessoa invejosa pra ir na sua casa, disfarçadamente assim, só para conversar, bater o lereado, essas coisas. Aí na hora que ela tocar a campainha, você pega esse trabalho que nós fizemos lá na geladeira, dá uma boa dentada nessa cebola, abre a porta e fala bem alto pra invejosa: sai, inveja, que eu tenho o corpo coberto de luz. Aí você fala isso bem na cara dela que vai dar certo. Na hora, ela vai parar de te invejar. Afinal, quem é que vai invejar um bafo desse, não é mesmo? Bafo de cebola. Horóscopo. Confira o seu signo. Horóscopo. Que maravilha, estamos acabando. Vocês notaram aí, né? A engasgada que deu, né? Acabando mais uma edição do Escola Show, a décima edição. Essa, olha, gente, essas edições de fim de ano estão uma zona, mas é por um bom motivo, viu? 2014 está chegando com tudo. Vocês já viram lá na nossa página do Facebook que tem site novo chegando. Nós estamos já bolando também coisinhas novas aqui pro podcast e tal, muito bacana, para deixar ele melhor do que ele nunca foi, né? E voltar a criar quadros bons que também saíram do ar. Exatamente. Então, por enquanto a gente tá nessas retrospectivas, mas pô, deu pra dar risada, né? Deu pra dar risada. É um programa muito engraçado. Mentiroso! Não, tão besta que a gente dá risada 2, 3, 4 vezes da mesma coisa que nós mesmos fazemos. Exatamente. Bom, semana que vem estamos de volta, senhoras e senhores. Um grande abraço pra vocês, a todos os nossos parceiros, Web Rádio Yes Bananas, Rádio Rio Preto. Logo, logo mais um parceiro chegando, a Rede Play Hits, logo mais chegando também aqui no Escola Show. E semana que vem estamos de volta, né, Norma? Estamos de volta, bom final de semana pra vocês aí. Fiquem com Deus, semana que vem tem mais. É isso aí, um grande abraço pra vocês, até semana que vem. Falou! Nana neném!